me faz um favor. É bom ser educado, todo mundo te acha um amor. Tudo nessa vida é muito importante o que se diz. Quem ajuda o seu amigo é muito mais feliz. Quem ajuda o seu amigo é muito mais feliz. Escute, amigo, é preciso educação. É preciso tratar bem o amigo e o irmão. Escute, amigo, as palavras mais simpáticas. Obrigado e por favor, são palavras.